Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, participe por carta e solicite suas músicas neste cartaz radiofônico. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440. O nosso CEP, 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos. Ele é o nosso senhor, ou melhor, o nosso gentil ouvinte, senhor Luiz de Oliveira Ressurreição. Pela vez primeira conosco, o senhor Luiz de Oliveira Ressurreição diz em seu e-mail que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, em arranjo do Radamés. Com Clio Madrigal ele quer ouvir, em adaptação para o nosso idioma, do Haroldo Barbosa, composição mundialmente conhecida, Lili. J. Teixeira Guimarães assina. Sexteto Colibri da cidade de Ribeirão Preto fez esta magnífica gravação desse número imortal do J. Teixeira Guimarães, que tem como título Sons de Carrilhões, com Sexteto Colibri de Ribeirão Preto. Ainda para ele, senhor Luiz de Oliveira Ressurreição, que reside aqui em São Carlos, Lalá Lamartine Babo, mais uma vez conosco compondo, Lalá Lamartine Babo, com o Mário Reis cantando em arranjo do Pixinguinha, Linda Morena. Mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou, ai Lili, ai Lili, ai Lô. Eu vivo a vida cantando ai Lili, ai Lili, ai Lô. Isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou, ai Lili, ai Lili, ai Lô. pequena, não aprende o que não perca seu juízo. Onde tu passas, sai às vezes por questão, toda a gente faz questão do teu sorriso. Fica morena, morena, morena que me faz pena. A lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto teu olhar. Teu coração é uma espécie de pensão, de pensão familiar à beira-mar. A luz estudo não, deixa ao menos um porão pra eu morar. Linda morena, morena, morena que me faz pena. A lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto teu olhar. Por tua causa já se faz revolução, vai haver transformação na cor da lua. Antigamente a mulata era a rainha, desta vez a moreninha, a taça é tua. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia curtindo todas as músicas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos sim, mais um São Carlense conosco. Aliás, uma São Carlense, ela dona Silvéria Pérez, que está conosco e quer ouvir Dona Silvéria Pérez, com o saudoso intérprete que nasceu na Pauliceia, mas fez sucesso pela Nacional do Rio, Breakout, cantando do senhor Pé de Anjo. Para Dona Silvéria Pérez, em nossa sintonia, temos ainda esta composição do Erivelto Martins, aqui arranjada pelo Lírio Panicali, com o rei da voz, o Francisco Alves. Que rei sou eu? Tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim, serve também para cortar línguas que falam de mim. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim, serve também para cortar línguas que falam de mim. Oh, pé de anjo, pé de anjo, és rezador, tens um pé tão grande que és capaz de pisar nosso Senhor, nosso Senhor. Thank you.